Papa Romeu, uísque, Charlie, papá. Papa Romeu, uísque, Charlie, papá. Corredor Axé, 1 a meu pé, já passa através fora da barra. Controle Salvador, é o papapapá, Mike, Golf Mike, ajuste meio 13, vai manter 500 pés, litoral, confirma? Afirmo. Sente, 500 pés, já ponte através fora da barra. Fora através fora da barra, Mike. Salvador, boa tarde, eu vou 1097, autorizando 240 para 1090, informação Lima. 1097, autorizado via chegada bom, que desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1093. Vai que eu vou vir até 4.097. Alô, Salvador, voo 2017. Voo 2017, boa tarde, informação Lima, Parilhéus. Eu tenho um nível 240, copia? Copia. O 2097, ele é os 240 aprovado, via Golf 677, colo da 10, curva direita, subida da El, transição coral. Aciona 5017, controle 120, decimal 8. 240, Ilhéus aprovado pela Golf 677, decolando a 190. Na Dael, tração coral com a primeira curva direita. 5097, o transponder 208, controle, voo 2097. Então 9, chame pronto, pushback 2017. Sim, chama pronto. Eu separo a atitude de tráfego, 1500 pés, ajuste 1013, corte passando 035. Amovoi, boa tarde, 6142. Quase liga no ponto 0825. Obrigado. Ok, já presente de inserção é seguida na prova 324, a possibilidade de cruzar o sinal da 190 aí? Pisado, cruzamento agora, de imediato. Ok, inicia. Controle XLM 326, autoriza por hoje, Duna. Mantém o perfil da chegada, autorizado descer até 2 mil pés, ajuste 1013. Descendo 2 mil pés, o perfil com 1013 e 326. Controle XLM 6142, boa tarde, para o próximo ponto, 0 pronto. XLM 6315, decola 44, chame agora o controle, 120, decima 8. 208, 6315. O Xanem 1942, ingresse. A Lima tem pista no zero? A Lima tem não, no 0142. 360, pode mandar pro Israel com diferença? Pode 2000, autorizado. Pode 2000, autorizado, mesmo. Plano 42 é o alinhar livre de decolagem, vento não sai 0 graus, 9 nós. Livre de decolagem, 6142. Mantenha 050. 050, possibilidade voa direta e estátua? Relativo, mantém o perfil da chegada. Mantenha o perfil, 732 no meio. Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo. Controle, prossiga. estou no cruzamento da Bahia, próximo ao farol da Barra. Gente, está acionado algum transponder? Ok, 0121 ainda não recebo, informa ajuste 1013, reporte final para pouso, Serra Luís, que dá o Talema. Informa para passar no farol da Barra agora, um Bravo X58 mantendo meu pés. O Papá Romeu, Whisky, Charlie Papá, qual o rumo ideal para o destino? 300. Autorizado, vai direto, porém ainda mantém meu pés, aguarde a ascensão. Fique atento ao helicóptero, efetuou no cruzamento da Bahia a 500 pés. O Xanem é 326, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. Canal estabilizado, 6326. O 1966, autorizado a descer até 2000 pés, 1003 o ajuste. 1013. O Papa Romeu, Mike Serra Golf, Goiamã para chegar da Amã. Para livre descer até o 050, não há um atraso para informar em setor. Controle do CNR 6142, decolou nosso escuta. Papá Romeu, Ixi, Tchari Papá, está autorizado a ascensão 085. Oi, ascensão 085, Ixi, Tchari Papá. Chané 6142, contato radar, suba ao 350, saída PUCA. 350, contato radar na PUCA. Vem a Pezinho. Oi. Pés Cabrago, reporte passando através do farol da Barra. Gente, mantém o litoral, 1013, informe o sinal para pouso. O 1966, autorizado sinal ILS XR, pistão no zero, tem um tráfego de helicóptero mantendo 500 pés, próximo ao farol da Barra, não vai interferir. 1996. Olha, 6326, complete final, ILS XR, torre 1895. 1895, 14, Xenem 6326, obrigado. 159, informação Lima, portão 10, solicita autorização ao Galeão, boa tarde. Saibro 659, Galeão 360 aprovado, IAP November 857, até Moço, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme, Moço, e após conforme, colada 1-0, curva à direita, subida da El, após Leda, após direto Irume, aciona 5023, controle Salvador 120, decimal 8. Agora, o Galeão autorizado 360, Upper November 857, Moço, decola 1-0, curva direita, Dael, Leda, Irune, 5023, 1208, gol 1-659. Maestro, gol 1-659, portão 10, chame pronto, pushback. Sim. Ok, Sente, está livre de descer até 1500, reporte quando visual com a Arola. Tego Salvador, boa tarde, eu sou Paterna 5, posição número 3. Vicente da Lima, para Campinas, do Paterna. Whisky Charlie Papá? Devido ao tráfego no sentido contrário, suba até o 045 restrito. Decolador no zero, curva à direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5006, controle 120, decimal 8. O azul 4065, autorizado Campinas 340, decolada no zero, curva à direita, da El, Leda, Motiva, após a 3010, o base, temperatura 16, Belo Horizonte. 5006, transponder, 208, controle, azul 4065. Resposta 3, chame pronto, azul 4065. Frequência livre, Romeu, chama Bravo. Boa, informação Lima. 3621 Brasília, 360 aprovado, Perzulu 17 Aerovia, decolada 10, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5026, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Brasília, decolada 10 com curva à direita, Arbor Elefa, Perzulu 17. 5026-1208, Oxalé 6321. Paz, 6321, portão 62, chame pronto, pushback. Pelo 62, chamar, obrigado. 395. Vou no 097, pequena de via direita, já reação na frente dela. Vicente, está livre, desvio no 096. Negativo no 097. De agosto, mas que a Gulf está autorizado de desvio. Salvador, boa tarde, Parou Chané 6315, tá passando 160, chama o centro em 13325, alterna 251. 13325, 6315. Pensa no 60 graus, no 09. Autorizado Pozo, gol no 96. 360-220-9, oceano 3206. Do Gol 906, sob vetoração para sequenciamento, mantém essa presente proa e está livre de descer até 4.003 o ajuste, seu limite ao localizador. Afirmativo, você depara o Gol 1097? Afirmativo, no 097, mantenha a proa 225, seu limite ao localizador, desça até 4.000. Afirmativo, descendo até 4.000, voltando para a prova 225, voo 1097. Azul 4462, desça e mantenha 070 na proa de Mari para a chegada a Mari, vigilante. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2715. 2715, desça e mantenha 090 na chegada a Mari. Vigilância da 090, se facilitar para o controle, se tem condição de manter high speed na proa de Duna. Não, negativo, mantém a chegada e vai ser o número C na aproximação. Gente, azul 27115. O Xanem é 1142, passa 180, chama o centro, frequência 12685. 2605, obrigado. O Gol 097 pode prosseguir na defesa, senhor. E desça até 2.000 pés, ajuste 1013, para interceptar o localizador, cruza à esquerda, na proa 1950. Gol 1950, gol no 097. Papa Romeo, Juliette, Alfa Quebec, prossiga. 060, autorizado via, chegada bom, via, até o nível de voo 050. Pegada via, só 050, Quebec. Cruzou no 90, já visual o aeródromo? É 3296 para o localizador, curva à direita 070, desça até 4.000, ajuste 1013. Direita 070, 4.000 com 1013, então 3296, para interceptar. É com o Zulu November, já avisou o aeródromo? Afirmo. Chame a torre 1895. 295, November. Serra Golf desça até 4 mil pés, ajuste 1013. Tudo bem, eu já está no padrão, mas Serra Golf. Whisky, Charlie, Papá, controle? Livre ascensão 065, inicialmente. 065, botão 3, está livre, chama o táxi. Puxa, está certo. Meia meia, solo 5-6, libera a direita, solo no 2-1-1. 2-1-1. Solo 3-1-7-2, passa 1-7-0, 1-5-0, informação Lima. 3-1-7-2, autorizado via, chegada a Mari, desça até o nível 080. Autorizado via, até o 080, para 3-1-7-2. Azul 4462, inicie descida agora, para o 070. Boa tarde, Alfa, é a contenta da Juliette. Alfa, é da Juliette. 3-2-1-6, vai informar estabilizado. No momento, interceptando o lock. Plano 3154, reduz a 220 nós, desça até 050. 220, reduz a 050. Romeu, Mike Serra Golf, qual a velocidade que mantém sem intenção de pouso? Está mantendo 170 de grau e tem velocidade incremental até 180. Se sai na pouso, vai ser 7. Gente, aceita a vetoração para. Para posterior cancelamento das regras de pouso da NT7, da presente? Sim, só facilitar o pessoal aí, vou direto ao rotatório, está autorizado. Então o senhor modifica da presente? Confirma. Afirma. Plano ISR cancelado aos 58, desça sobre regra de voo visual, a proa da rotatória, 1.500 pés a descida, 1.013. Sempre direto ao rotatória, o Márcio Argo, 1.013. O Papá Romeu Whisky, Tiari Papá, confirme seu chamado de pouso, está livre a ascensão 085. Gente, copiado, está livre a ascensão 085, serviço radar terminado, tem frequência livre para coordenação, para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro, frequência 12685. Guardião 01. Eco Zulu November solo ao 59. Autorizado o backtrack ao estacionar, frequência livre, Eco Zulu November. Oi, Salvador, boa tarde, o gol 1097, estabilizou. 1097, sua aproximação, guardião autorização de pouso. Eu ativo o guardião no 097. Guardião 01, condições de decolagem da presente do pátio. Guardião 01 no Torre Salvador. Autoridade. Guardião 01 no Torre Salvador. Sim, se decolando da presente a partir do pátio autorizado. Vento no 50 graus, 11 nós. Guardião 01. Sim, se interferir com a final do ano, o Guardião 01. Sem interferir com a 1-0, Guardião. Aracaju 230 aprovado, Golfo 677, decolada 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, direto Aracaju. Aciona 5031, controle 120, decimal 8. Autorizado 230 Aracaju, Golfo 677, decolada 1-0 pela esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5031 é o transponder, controle 1208, 1884. Fecha de pronto, puxa BR, 1884. Tamara, 1884. Ao 1800. 1800. Bono 097, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus, 1-0-9, guardião, o gol 1097, corrigindo. Demativo, tá livre, pouso 9-0, gol 1097. De velocidade 2209. Seguiu um Embraer 90 da Azul, 10 milhas à sua frente, passando 100, descida para 50. 3172. Afirmativo, está livre de descer até o nível 070. 070, 3172. São Romeu Juliette, Alfa Quebec. Redução de velocidade, 220 nós. Reduzindo, 220 nós, Quebec. Controle, Salvador Guardião 0. 01, mantém as condições de voo visual, ajuste V13, reporte se livrar 20 milhas de Salvador. V13, reportará 20 milhas, Guardião. Azul 2795, chame o controle na frequência 19.8. 19.8, azul 2795. Azul 4462, chame controle Salvador em 19.8. Papa Romeu Juliette, Alfa Quebec, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita, proa 240, nesta proa está limitado pela magnética 1110 do NDB Simbra. Direita 240, limitado pela 110 Simbra, Juliette, Alfa Quebec. Salvador, Gol 1097, livrou uma boa tarde. Targ, Gol 1097, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, Serra Red Bull Visual, reporte através de Pituaçu, ajuste 1013. Campo 3172, esse mantém a 060. 060, 3172. Sente guarda. Torre Azul 4065. Já está aqui agora fechando 10 minutos para portas fechadas e ainda sem operador de Simbra. Se puder nos ajudar, a gente agradece. Já foi solicitado há 5 minutos, eu acabei de ligar para a Infraero. O mesmo já informou que já tinha sido solicitado também. Tá ótimo, obrigado. Vou no 824 para pushback acionamento, gate 2. Então, vou no 824, mas... É o gate 2, posição 2. Chegou no 824, iniciando imediato. Firmo no 824. Firmo no 824, agilizando o chantaque. Autorizar a câmera para ataque no 824. Gente, continue descida a 1500 pés e aguarde transferência com a torre. Autorizando a rotatória? Autorizado, rotatória. Tá bom. 3172, vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 360. Descida até o 060, seu limite ao localizador. 3172. Descida para qual de 2.3000? Para 3172, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 360, está autorizado a descer até o 060. 360, estou vetando até o 060, 3172. Luna 59, parte principal, Índia, Alfa. Serão no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 3. Estamos voando, boa tarde, Luna 59. Vem se libertar, Índia, parte principal, Índia e Alfa. Gol no 59, boa tarde. O gol no 097 antes da Juliette. Na posição antes da Juliette, aguardando, gol no 097. Partiu, vai manter a posição antes da Juliette, com o 097. É, tem a previsão da nossa posição, senhor? É o gol no 097, tem a previsão da nossa posição? Posição 9, já vai ser liberado, ok? Só um minuto. Negativo, não tem problema. Gol 2097 na escuta, só um minuto. 2097. Passando agora a causa, um Boeing 737 da companhia, após o mesmo em coordenação, está livre iniciar no portão 9 e faço pushback um pouco mais a cauda, a retaguarda, de forma a liberar o ingresso, Boeing 737 da companhia no portão 9, gol 2097. Consciente, após a passagem do Companhia Caldo, autorizado, ciente deixar a entrada do nosso livro, 2097. Gratão. Solo 4026, tudo bom? Chega. Após a pode iniciar, local da produção. Assim que o Boeing 737 livrar a cauda, e tem um segundo tráfego também da Gol, já taxiando para o ponto de espera, será autorizado, que são mais um minuto, 4065. Obrigado. O 097, observa a passagem do Boeing 737 da companhia taxiando através do portão 5, após o mesmo vai ingressar a parte principal, prosseguir para o portão 09, observando também a liberação do 9 Boeing da companhia também. Afirmativo, Gol no 097, eu não sei se vai dar espaço para o colega que está vendo da, devido à hora a nave estar puxando no Uno, não sei se vai dar espaço para nós passar. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Pouso vento autorizado, pistão no zero. Contact, Gol 1884, 141 a bordo, 2 horas e 20, Recife. Direita, Indy Alpha. Gol, seu próximo final da 17. Autorizado final da 17, reporte final de 3 milhas, Mike Sierra Golf. Golf. Muito padrão no 0, no 3, então bom voo e boa tarde, Gol no 884. Indy Alpha, 18950, Gol no 884, boa tarde. Salvador, eu vou no 884, boa tarde, ponto de espera da 10 pronto, visual para a aeronave nacional. No 884 não tem ponto de espera. Não tem, no 884. Opa, 32 na meia. Rodrigo 4065, na escuta. Rodrigo 4065, na escuta. Na escuta, 4065. Estou continuando agora, só mais 30 segundos. Estou com o arreboio, está ingressando no portão 2. E já temos dois tráfegos no ponto de espera. Continua aguardando, senhora. Quando possível, sobe. Queimo grato, 4065. Na 3216, Juliette, portão 02, agilizando, por gentileza. Juliette 02, vai agilizar. Na 3216, grato ao colega. Prossiga. Tem condições de taxar um pouco mais à frente para liberar a cauda totalmente do pátio? Afirmo, vai um pouquinho à frente agora nesse plano. O Mike Serra Golf confia a instrução da torre de fazer o 360 pela esquerda? Já iniciou o 360. Gente, obrigada. Azul 2715, continue a aproximação aguardando autorização de pouso, informa o tráfego à esquerda, um cirrus, mantendo o nome pés efetuando espera, não interfere com a aproximação. Continue aguardando o pista livre, 2715. Aguardando pista livre, 2715. Se é 1895. Bom, táxi 2097, tem 128, alterna Salvador, 2 horas e 15. Hotel Juliette Serra, ciente, inicia espera no farol de Itapuã, aguardando instruções, Hotel Juliette Serra. Completou 360, estava sempre temporando as duas vezes. Azul 2715, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 119. Autorizado pouso do Azul 2715. Papa Romeu Mike Sierra Golf, a gente tem que manter um critério de segurança. Infelizmente, só não foi possível a decolagem ao pouso na pista 17. Continue mantendo espera, aguardando instruções para a final da 17. Sete, próxima vez deixa para cancelar, só no externo mesmo. Sim, Mike Sierra Golf. 2462, boa tarde, final de 8 milhas. 62, continue a aproximação, guarda na pista livre. Guarda na pista livre, sou 4462. E aí, foi feito o plano de voo, confirme? É, 0121, número 3, ajuste, qual altitude que vai manter? 500 metros. Ponte Traveto, fora da barra. Bravo. Plateau 360, Mike Serra Golf, final 17, rebaixar aprovado. Mike Serra Golf, ciente, continue efetuando espera, aguardando para a final da 17. Acredito. Outro 360, Mike Serra Golf vai ter que dar? Afirma, a aeronave acabou de passar o externo, também vai infringir a segurança. Prazer, ainda quer parecer com os Estados Unidos. Babaca. Por gentileza, mantém a fraseologia padrão, para qualquer reclamação, prossiga até a sala e isso, ok? Juliette Alfa Quebec. Juliette Alfa Quebec, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Quebec. Estamos no 2715, solo ao 13, libera a direita, solo no 211. Solo 1211, liberando a direita ao azul 2715. Ok, não há tráfego a informar nesse setor, descida critério, reporte ingressando na terminal Salvador, aguardando contato no radar. Táxi azul 4065, 107 a bordo, pela bandeira preta, 4 horas 52. Paulo azul 2715, livrou na sua escuta. Azul 4065, Índia, ponte espera da 10, torre 18, decimal 95, altimetro 10 no 3, então bom voo e boa tarde, graças pela colaboração. Índia 1895 com a torre, obrigado, até breve, 4095. 715, boa tarde, à esquerda, quilo, pátio 3. Pátio 3, atento ao balizador. Sempre na minha ficha, posição 03, Lima. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Ciente, boa tarde, na quilo, pátio 3. A princípio, 03, Lima, ficar atento. Azul 2715. Tchau, Alfa Quebec, não escuta? Afirmo. Ciente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Juliette, Alfa Quebec. Oi, o Tati 3172, boa tarde, estabilizado no localizador a 1 mm de duna. Tel 3172, reduza para a mínima, pela mínima, vento 160 graus, 10 nó. Tel 3172, reposte no externo. Ok, vai reduzir o 3172. Max Serra Golf, para informação e intenção, posiciona após a aeronave que já está na final da 10. Copiar. Mike Serra Golf, e o senhor teria condições de incrementar a velocidade para pouso assim que o Citation estiver para na curta final? Passará no zero? É passando uma vez 129 até a curta. Sim, sim. Azul 4462, solo 15, libera a direita, solo no 211. Libera eco, solo 211, 4462. Juliette Alfa Quebec, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Repouso Quebec. Mike Serra Golf autorizado final da 17. Reporte final, reporte visual com tráfego na 10. Visual com ele. Gente, Papa Romeu Juliette Alfa Quebec, informa o tráfego à esquerda, os filhos mantendo o nome e o pé, não interfere com a aproximação, livre pouso. Ok, 7. Mike Serra Golf continue a aproximação, mantendo 120 de velocidade, se possível, para pouso assim que o Citation cruzar o eixo da 10. 7, Mike Serra Golf. Pato 5, confirme pessoas a bordo. Chama Torre 1-8, decimal 9-5 para acionamento táxi de decolagem, altímetro padrão no 013, tem um bom voo, Fox Air November. 293, muito obrigado, Fox Air November, boa tarde. Solução Salvador, seu 4462, Vivo, rodante. Via Alfa, guardante da Juliette, para ingresso. Via Alfa, guardante da Juliette, 4472. 3172, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 3172. 321 chamando o sol. Já, estamos com 4 aeronaves no ponto de espera, um grande sequenciamento agora no momento. Então aguarde mais uns 2 minutos, minha chileza, 6321. 7, forme a 40 milha de Salvador. Boa tarde, Papa Romeu, Juliette, Alfa Quebec, Libra. Boa tarde, Juliette, Alfa Quebec. Táxi via Alfa, confirme o estacionamento. Ação Gama, prossiga à direita, ingressando na Alfa e reporte antes da Juliette, seguindo o Embraer da Azul, antes da Juliette, para o cruzamento do pátio principal. E Alfa, Juliette, seguindo o Embraer da Azul, Quebec. Vento no 50 graus, 9 nós. Autorizado, pouso 1-0, transferência 172. Mike Serra Golf, solo ao Zuno 8, qual pátio? Papa. Sente, autorizado backtrack, informe pista livre. Hotel Juliette Serra na escuta da torre? Afirmativo. Visual com tráfego na final da 1-0? Afirmativo. Autorizado cruzamento da final da 1-0, reposte de base para a final da 1-7, Hotel Juliette Serra? Hotel Juliette Serra, sente. Gol no 884, visual com tráfego na conta final da 1-0? Afirmativo. Após a passagem do tráfego ali, mantém. Após o tráfego ali, mantém. Confirma a distância do tráfego. A distância do tráfego? Isso, a cabeceira, por gentileza. Uma milha, aproximadamente. É, obrigado. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 9-9. Hotel Juliette Serra. 3-1-7-2, solo 1-9, libere a direita, solo 2-1-1. 2-1-1, boa. Rotando 3-1-7-2, ele volta na porta. 3-1-7-2, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa entre a Juliette, 3-1-7-2. Livre decolagem, pista 1-0, vento no 4-0 graus, 9-9. Da decolagem da 1-0, gol no 8-4. Solo confirmado, 4-4-6-2, solo 3-3. Firmo, a Juliette aguardando apenas o gol agora. Pode prossegue, portão 3. Mantenha a posição, Juliette Alfa Quebec, aguarda. Hotel Juliette Serra, solo aos 2-1, nós estacionamos a frequência livre. 48, autonomia alternativa. Dia 3 horas e 4, alternando bem. Principal, Índia Alfa, Fonte Espero, no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 1 no 0, no 3, se é um bom voo, 6321. Índia Alfa, 18, 9, 5, 3, 9, 5, obrigado, bom trabalho. Ô, Salvador, é o voo 966. 984, decolo 21, controle no 208. Afirmo, pronto para copiar. Na minha Campina Grande, 370 aprovada, Pesulo 10 até Neuma, após Neuma direto, conforme rota do plano. Colada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5076, controle 120, decimal 8. Somos autorizados, então, voo 966 para Campina Grande. O nível 370, quero ver a Pesudo 10, Neuma, TCC, Campina Grande. Decolando para 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, 376, 120.8 para o controle. 4966, portão 4, chame pronto para o Chebec. Tá, valeu. Juliette Alfa Quebec, visual com o Airbus da Avianca, após o tráfego, ingressa Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Taxway Lima para prosseguir até o pátio 5, Juliette Alfa Quebec. Camilo. 3172, segue o Citation via Juliette para o portão 11, portão 11. Quem vai seguir a NASA 11, tá? 3172. Salvador, Chanel 6314, série, boa tarde. Boa tarde, 6314, tráfego visitado, ajuste o padrão, reduza para a mínima de aprovação e aguarde a pressão de pouso 6314. Reduza 6314. Voo no 659 decolado aos 23, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. É, 1208, obrigado, Alfa, boa tarde. Controle Salvador, voo no 659, boa tarde. 659, contato radar na decolagem, se mantém o 360, prossiga conforme autorizado em solo. 7, conforme a subida, subindo ao 3620. Azul 4065, autorizado a decolagem, testando 0, vento no 50 graus, com 109, ajuste o padrão. E decolagem, azul 4065. Quebec para o cruzamento, pistão no 7, Juliette Alfa Quebec. Lima mais, Gente, Wolf Mike Alpha, contato radar a 40 milhas do oeste de Salvador. Autorizado chegada a Mamba, na Pro Diamant, chame no ponto de descida. Travado, 63, 1-4. Poxa, 6314, vento agora de 1-60 graus com 1-09. Ajuste 1-0-1-3. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, Xenema 314. Regra pouso na 10, 6314. Azul 4065, decolado aos 25. Chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, com voo. 208, Abreu, 4065. É 5, boa tarde. 4065, contato radar em decolagem. Super mantém o nível de voo 340, sede da EO. 340, na EO, azul 4065. Na final ali, mantém o 1-0, voo 2017. Correto, 2017. Boa tarde. Empresa do toque, Wolf Mike Alpha, na chegada Aman, chame para a descida. 884, chame ao centro Recife, nas frequências 12085. 12085, voo no 884, voo. Ocean F, 321, holding point, runway 10. Ocean 6321, maintain holding point, runway 10. Maintain holding point, 10F, 321. Ocean M314, no solo 26, libera pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. 1-1. Alô, Chanero, 6-3-4, zona 6-4. 3-4, boa tarde, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6-4. Na 6-3-2-7, só um minuto, cópia, será coordenado 2-2-0. 4. Chenair 6321, clear to line up and wait for runway 10. Line up and wait, runway 10, Chenair 6321. UF Mike Alpha, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 903. Está ligeiramente à esquerda da chegada da mão nesse segmento. Estamos fazendo os pequenos desvios aqui. Tranquilo, autorizado até 3 mil, até a hora de 2013. Correto. Contra Salvador, é o gol 2097, decolando da E1. Sou 2097, corrige 2017. Contrato radar na decolagem, super mantenho, nível de voo 240, segue da EL. Sem possibilidade de voar direto da EL e coordenar sinal 180, o nível 180. 180 está reautorizado, somente na saída da EL. 2017. 180 sinal, mantém a saída, 2017. No 659, chama o centro Recife, as frequências 3325. Alterna 25, decima 1. 3325, 251, uma boa tarde. Salvador, approach, buenas, gol 1620. Gol 1620, call identification, send maintain flight level 050, clear on matter level. 77, decolando da pista 10, com a primeira curva direita, na saída da Elton, São Coral. Transponder 5060 e a frequência do controle 120, decimal 8, Chenar 6327. 6327, portão 1, chame para o nosso pushback. O 1 vai chamar para o pushback de Chenar 6327. Salve, Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Índia 9 Alfa, no ponto 4. Índia 9 Alfa, parte 4, prossiga. Formação, Mike. Confirma, formação, Mike. Índia 9 Alfa. Confirma intenções em Nova Alfa, vai prosseguir toca remetida em Veracruz. Corredor só, mil pés, 20 liga fora. 0 decimal 8, bom voo. 20 decimal 8, personal 21. Touch, 621 airborne at 30, contact and also the departure 120 decimal 8, stars here. No problem, personal 621. Bom, correção mais segmentos, obrigado. Salvador approach, go 1620, can I fly direct Zuna? Stand by. Salvador departure control, Chenair 6321, passing 1900, Arbor Alpha departure. Chenair 6321, radio contact, departure, climb, maintain flight level 360, Arbor departure. Climb, maintain flight level 360, Chenair 6321. UF Mike Alpha está ligeiramente à esquerda da chegada da MAN neste segmento, uma milha à esquerda. 1 no 7, curvando à esquerda após a decolagem, subida corredor forte, prossegue até 20 milhas, 20 milhas do VOR de Salvador, aciona 0171 no transponder, controle Salvador 120.8 e a torre 118.95. Índia November Alpha, vai na cabeceira 17, decola com curva esquerda, 1000 pés, corredor forte, 20 milhas fora. O controle será 120.8 e a torre 118.95. O transponder é 0171. Agora sim, correto, Índia November Alpha 02 no PLB FAT 4. Para acionamento, táxi e decolagem, chama a torre 118, decimal 9, 5, ajuste de altímetro 1093, é um bom voo. Índia November Alpha, chamará a torre no 118, decimal 9. 1895. 1895, confirma Índia November Alpha. Confirmado, vai subir agora. Só para instruções e orientações, chame a torre em 1895, em virtude da proximidade do aeródromo. 1895, senhora. Obrigado. Golf Mike Alpha, livre LS, XR para 1-0, desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-3. Fique para GG, livre LS, Golf Mike Alpha. Torre Salvador, Guardião 01. Aumentou aprovado, Índia November Alpha, chame para o táxi. Oi, Salvador, Guardião 01. 01, prossiga. Afastado 7 milhas, setor nordeste do campo, isso é no retorno, mantendo 1000 pés, sobrevoo pela estrada do corpo. Gente, confirme, intenções de sobrevoo onde? Estrada do corpo até através norte da torre. Livre, mantenha 1000 pés, 1000 pés, sobrevoo da estrada do corpo até através norte da torre, chame através norte da torre, torre Guardião 09. Chamará através norte. Aprovado, Índia November Alpha, chame na interseção. Mike Wolf, Mike, qual o seu estimado para o pouso em Salvador? Então, entendido que vai pousar em Feira e posteriormente retorna a Salvador. Sete. Vento de 1,50 graus com 1 no nós, ajuste padrão. Regresso a Salvador. Correto? Mike Golf Mike tem a frequência livre do X45 para coordenar com os tráfegos locais. Mike Wolf, Mike. Wolf, Mike Alpha, Oscar, Wolf, Mike Alpha, Wolf, Mike Alpha, compete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9. Vai aprovado aí. 3, 2, 1-6. Vou dar uma boa tarde, o TAM 32 no meio, autorização, Fortaleza, número 3, 7, 0. Boa tarde, TAM 32 no meio, Fortaleza, copiou 3, 7, 0. Copiou. Chama externo, avistando trabalho trovado, Golf, Mike Alfa. 2,000 feet, Mercer 10,103, clear final electric free approach, runway 10, climb establishment, localized course. Okay, descender 2,000 feet, 103. 1013, are you calling established? Channel 6321, contact now, 600 frequency 128.8, backup 135.3. 288353, Channel 6321. Na frescura. Fox Terra November, Tony 5053, posição normal no transponder, possível conforme autorizado e aguarde o contato radar. Aguarde o contato radar, Fox Terra November. Gente, tem livre pouso então no pátio do Graero, Guardião 01, vento agora de Salvador em 150 graus, 109, ajuste padrão, chame solo controlado, Guardião 01. Chamar a solo controlado. Vocês estão no mais gravado, Victor Nightcap. Da Arbor Transição Elefa. Arbor Elefa está descendendo para o 400, Fox Terra November. Proa da rotatória, reporte quando o visual com um Alfa Sierra 50 da Polícia Militar se aproximando para pouso no pátio da Polícia Militar, senhor. Gente, visual com a no 7 após Coral, voa Ilhéus. Após Coral, voa Ilhéus, 207. O líder Alfa, Oscar, Alfa, mantém um ponto de espera na Oscar, aguardando ingresso, mantém um ponto de espera. Então tá livre acionamento e aguardando autorização para o push, 6327. Tá livre acionamento na 01, aguardando para o push back, destinar 6327. Força de Alfa, espera de base, profissional, já baixou e travou. Para o táxi, gol 1966, Corona 66. Para o táxi, temos 99 a bordo, 99. A nossa autonomia será de 4 horas e 28 minutos, alternando Recife. Direita Indy Alfa, ponto espera no 0, torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, 96. Obrigado. Boa tarde, eu vou no 966, aproximando a ponto espera da 10, já pronto. No 966. Boa tarde, autorizada a linha de decolar da pista 10. Vento de 150 graus com 109, ajuste padrão. Ajuste padrão, a linha decola, o gol 996. O gol final de alfa, desfaz para a final da 17, baseado travado. Golf Mike Alfa, pouso autorizado, pista 17. Vento 150 graus, 109. Golf Mike Alfa, pouso autorizado, pista 17. Golf após conforme. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5065, controle 120, decimal 8. Tá 3155, autorizado o barulho, nível 320, decola da 10, curva direita, saiu da El, Leda, Motiva. Tá 3110, vira aí, um baixo, tá 3144, Cepagog. Controle 120, decimal 80, transpondo 50, meu amigo. Mantém 180 inicialmente, serviço radar encerrado a 63 milhas sudoeste de Salvador. Estava contra o Ilhéus em 1201 na paralisada.